Direita na proa 175. 280, metade pela radial 280 Salvador. acesso de uma BR ou 10 e chame a controle 20 da Small. Acesso 1908, Boa noite, controle de bola, abraço. Passando antes dos uniformes, veio direto para a posição média. Chuva, tênis, até 3.000 pés, 3.000 pés. Aguarde a utilização do seu temporal na frente. Passando pelo conselho da sua mão. desça para 4.100 antes do último sinal 0.6. 5.100, palmo tráfego, posição de 12 horas, 1.3 milhas, rumo noroeste, passando 3.010, Charlie 208. Outra via para 2.10, eu estou aqui no seu lugar no meio. Pois é, o sinal de procedimento do Oeste de Feio, posso terminar. Thank you. Sérgio, o Roger Verona já é o somente para seguir mais um minuto. A frente autoriza permanecer na sua frequência? Autorizado, Roger Verona. Grave zero. Estou até distância mais ou menos. Máximo 5 milhas de Salvador. aí sua pegada de voo visual, informe vertical, confirmando o voo direto Paris, direto seu lado, informe direção do Paris. Alto, decolado 5-4, controle 120, décima 8, vou ligar. 6-0-8, boa. Passando o Alto, pegou o uniforme, tipo passando no nível 100. Alto, este informação, ele está chamando certo recife. Frequência 125, décima 4-5, até número 2000, décima 8-5. Salvador Azul 2788, passando 1100. Azul 2788, contato da na decolagem, da via pegamento do transição flotil, para nível de voo 170. Como transição flotil 170, o senhor libera a gente da restrição de 110 a 15 milhas? Negativo Azul 2788, suba via. Teste subir a via. Então vamos manter 3.000 até lá. Tchau. 102, acendo a identificação. Terça via, chegada bom. Para o nível de 050. Para o estudo ativo 3, Salvador, 9096. Senhor Salvador, boa tarde, Azul 4426, capitão de LS. Azul 4426, tudo autorizado, pista 90, vento 08, mensal, Senhor Salvador, já foi, Azul 4426. Assume identificação, chegada a mão, informe de áudio descido, a gente do time aqui em Salvador, 1090. Calibre 2230, terça via, confirmando uma torcida chegada a mão. Acena a identificação, mantenha o nível 1 no confirmado. Desça para o nível 050, veio direto o VOMED, para interceptar a chegada do VOMED 1 no contato radar. Autorizado para o nível 06-0620. direto para a posição exata. 006, passando instruções de velocidade chegada ao Omega. Direita, na proa 050, direita radial 280. 7-7-7-2. Para 4 metros, 20 km. 72, chame torre 193 mal na sua. Informe desse passeio, eu vou usar o computador.